das cabrochas do rio. Quando ele entra triunfal no tabuleiro, meu coração vibra mais forte que um pandeiro. É ele que resolve o meu problema, trazendo chapéu, trazendo marina, trazendo iracema. Lá vem o Ipanema, o bonde que nunca viaja vazio. Quando ele entra triunfal no tabuleiro, meu coração vibra mais forte que um pandeiro. É ele que resolve o meu problema, trazendo chapéu, trazendo marimba, trazendo iracema. Oh, Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M a composição de Wilson Batista e Augusto Garcês. Linda Batista cantou No Boteco do José. Del cantou de Roberto Roberto e Arlindo Marques Júnior. Lá Vem o Ipanema e Joel e Gaúcho de Mário Lago e Roberto Roberto e Aurora. Você não pode perder o gramofone musicalidade deste sábado, ó. Espetacular. 8:39 no gramofone. Vem aí Risadinha, depois Almirante Francisco Alves. Até o touro Ferdinando, tão grande, o tempo começar de novo meu voo, como voltou a reinar. Até o touro Ferdinando, tão branco, o Prego também quer entrar. Vamos começar de novo. Momo voltou a reinar. Até o touro Ferdinando, tão brando, no frevo também quer entrar. Vamos começar de novo, meu povo. Momo voltou a reinar. Até o touro Ferdinando, tão brando, no frevo também quer entrar. Nós ouvimos no gramofone que Rei Sou Eu, composição de Erivelto Martins e Valdemar Ressurreição, na voz de Francisco Alves, de Nelson Ferreira e Oswaldo Santiago. Vamos começar de novo. Quem cantou foi Almirante. E a composição de Jota Piedade e Sebastião Gomes, na voz de Risadinha, Meu Primeiro Amor. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 49 minutos e o gramofone carnavalesco prossegue com as Irmãs Pagãs. Música.

Nós ouvimos Gilberto Alves cantando de Aldacir Louro, Aloysio Marins e Adolfo Macedo, recordar Irmãs Pagãs de Silvino Neto e Plínio Bretas, Eu Não Te Dou a Chupeta. A seguir, Dircinha Batista e depois, Mário Reis. Serei capaz de qualquer prejuízo, mas te darei um. Que beleza, dá vontade de não parar mais, né? Mas infelizmente o tempo é nosso inimigo. Ah, acabou o gramofone. Mas amanhã, 7, 8 da noite, não, vocês não devem perder. Programa lá. Sensacional, tanto o gramofone quanto musicalidade. A gente preparou um programa especial para vocês. Eu espero sinceramente que vocês gostem. A gente aqui até vibrou, achou bem legal. Tomara que depois vocês, por favor, liguem pra gente. Podem, com todo tipo de crítica é bom, tanto a positiva quanto a negativa. E a gente pretende fazer mais programas assim desse tipo, né? Espero que vocês gostem, deem as suas opiniões, que elas são importantíssimas pra gente aqui, tá bom? A gente vai pensando sempre em fazer alguma coisa bonita, assim, bacana pra vocês, né? E é importante que vocês deem opinião. Olha, tá, é o caminho é esse ou não é assim, tá bom? A gente vai agradecer as opiniões aí. Tá certo? Bom, no programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Amanhã tem mais gramofone com aquele especial de carnaval e vamos tocando o nosso carnaval aí com o nosso gramofone e a música de uma época que o carnaval era uma coisa espetacular. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Hoje é dia de pedido musical no Musicalidade. Agora os pedidos passaram para as sextas-feiras. A gente volta já já com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. É rapidinho, a gente volta já. A Cultura AM apresentou Gramofone. De segunda a sábado, a Cultura M leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura AM, seleção do ouvinte. Rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo, CEP 050-36900. Caixa postal 11.544. Caríssimos ouvintes, obrigado. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radiocultura.am.br. Em sua seleção devem constar nome, endereço e, se possível, um telefone, para que possamos avisar o dia em que a sua seleção irá ao ar. Seleção do Ouvinte, de segunda a sexta, às 11 da manhã e aos sábados, às 7 da noite. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. 9:04. A Cultura M apresenta Musicalidade. E hoje é sexta-feira, dia de pedidos musicais no nosso Musicalidade. Você liga de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, no telefone 2182-3081 e pede uma das suas músicas preferidas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. É simples, ó. É só você ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado, pedir a sua música. Falar o nome do seu bairro também, claro. E a gente vai ficar muito feliz em poder tocar a sua música, falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. É um número só de telefone, mas são várias linhas. Então é assim, quando uma linha está ocupada, automaticamente a sua ligação cai na outra que está livre. É um exemplo que eu sempre dou aqui. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas elas serão atendidas, porque tem linha pro chuchu. Em vez de a gente ficar dando aqui 2, 3 números, não, a gente facilitou. A Cultura fez o contrário. Um número com várias linhas, tá bom? Então ligue pra gente. 21-823081. Durante o nosso Musicalidade, eu estarei repetindo o telefone. Porque agora vamos começar o programa atendendo o pedido do Nelson do Nascimento, que mora na cidade de São Caetano do Sul. Ele pediu com o Nelson Gonçalves, Deusa do Asfalto. Depois tem o pedido da Ivone do Santos, que mora no bairro do Ipiranga, e pediu com Elisete Cardoso, Modinha. E para o Hiller, ou Hiller Sabino, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, Jamelão vai cantar Esses Moços. Vamos embora ouvir. Bem alto, não vivia lua, que ainda é minha mulher. É cantando que carrego a minha cruz, abraçado ao amigo violão. Minha noite de luar já não tem luz. Quem me abraça é a negra solidão. Viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. A vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Oh, triste canção, sai do meu peito. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. A esses moços que acreditem em mim, se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. rugas que trago hoje em dia, e essas rugas que o amor me deixou. Pois sou as mágoas que trago hoje em dia, e essas rugas que o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam que já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue. Tudo enfim é que eu peço a esses meus que acreditem em mim. Para o Hiller Sabino, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, Jamelão cantou de Lupicínio Rodrigues, Esses Moços. Para Ivone dos Santos, do bairro do Ipiranga, Elisete Cardoso cantou de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Modinha. E para o Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul, Nelson Gonçalves cantou de Adelino Moreira, Deusa do Asfalto. É, daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e vou torcer pela sua participação aqui no nosso Musicalidade, pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. É um número só de telefone com várias linhas. Então, anote, deixa aí guardadinho. Um dia, quando você não tiver nada assim pra fazer, eu vou dar uma ligada lá na Cultura, pedir uma música por Musicalidade e a gente vai ficar muito feliz. Estamos combinados? Musicalidade, diariamente às 9 da noite.